Lucas Aragão, ou Luquinhas. Deixou o cara que te amava para viver uma fantasia. Deixou de ser a de todo dia pra ser a de vez em quando. Trocou o certo pelo duvidoso, o amor por um romance. Era mulher e agora é amante. Teu futuro em breve é virar freelance, postando foto com a cara de tristeza no barzinho do lado. Cadê o cara, o príncipe encantado? Tá na balada com outra pessoa. Depois de afogar as mágoas, você vai esperar ele em casa. Prova do resto, receber migalhas. Você tá mesmo à toa. Efeito bumerangue, quem faz aqui é que mesmo leva. Cê tá pagando na mesma moeda, tá recebendo troco. Efeito bumerangue, é o vai e vem da vida, um bate e volta. O desamor bateu na sua porta. Bem feito, eu acho é pouco. Postando foto com a cara de tristeza no barzinho do lado. Cadê o cara, o príncipe encantado? Tá na balada com outra pessoa. Depois de afogar as mágoas, você vai esperar ele em casa. Prova do resto, receber migalhas. É você tá mesmo à toa. Efeito bumerangue, que faz aqui é que mesmo leva. Cê tá pagando na mesma moeda, tá recebendo troco. Efeito bumerangue, é o vai e vem da vida, um bate e volta. O desamor bateu na sua porta. Bem feito, eu acho é pouco.